Chame Centro Recife no 2545, alterna 1-2085. Recife agora no 2545, 2085, tá? 3378, boa tarde. Minha 626, nesta pro intercepta o localizador. Nesta pro intercepta o 626. Minha 626, completa a curva direita para o localizador, para o 055. 055 para o lote, 226. Minha 226 indicada. Agora reduziu o cenário para interceptar, está com 205. Gente, minha 6315, reduz speed now 190 knots. 190 knots, reduz speed 6315, vectoring for space internet, right heading 150. Na 3144, ele se mantém a nível 070. É senhora, 3144. Fechando a 6315, traffic 2 o'clock, 8 miles, northbound, airbus 318, crossing 4500 feet. Roger, 6315. 3144, redução de velocidade, 1990 nós. 44, mantém a próxima. Afirmativo, número 5 na aproximação, segue o tráfego, posição de 1 hora 13 milhas, cruzando 060, Airbus 320. Receptou o localizador, chame 1141. 6141, complete final, chame torre 1-1-8-3-1-9-5. Completa final 1-1-8-9-5, torre, chame 1141, uma boa tarde. 6226, desça para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2000 pés, aguarde nessa frequência, 6226. 3 milhas para o externo. Pela nave em aproximação para Salvador, 1.000 pés de teto, 3.000 metros de visibilidade sem chuva. Aproximando na final da 28 em direção à final da 10. Ciente da chuva, 1-0-5, ajuste agora na pista livre, deixando a minha 1-4. Está 3-1-4-4, desse mantém a nível 060. 060, flor 360. 3144 para o localizador, curva direita na Pro 045, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000 pés em forma estabilizada. Direita 045, 4.000, 3144. Azul 4422, desça e mantenha nível 050. 050, senhorita, sugere alguma velocidade para 432? Confirmando o vento no 7012? Termo no 70 graus na 29. Grato, 1-4. No 44, redução 1-990 nós. Tá mantendo 90, tá? final chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 62, ali. 3144, autorizado 3.000 pés. 3.3144. Reporte visual, ajuste na 015. Informo chuva leve e pista molhada. Gente, minha dor é minha. 10, limite a radial de Salvador 270. 010, limite a radial 270, Salvador 440. Redução de velocidade para 1909. Desça e mantenha 4.000 pés. 4.290, 4.4.2. LM1 no 41, solo 32, libere direita e chame solo em 12, ano decimal, 9. Direita vai ser na E com 219, chame LM1 no 41. Confirme visual? Afirmativo, senhora. Canal 6226, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1960 graus, 189. Gente, ele me pousou na 0, 6226. Canal 6315, continue approach. Report runway site, altimeter site 1015. Inform light ran, runway wet. Roger, runway wet, light ran, and call runway. Delta 040, na prova localizador. Reportar aí estabilizado, descendo 2000, 4422. 3000, aguarde 2000. 3000, aguardamos. 3144, autorizado 2.000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2.000, 3144. Roger. Centro, 4422. Chama 6226, sala 34, libera direita, chame sala 1, 2, 1, decimal, 9. 2, 9, 4. Quatro quatro dois dois, descendo para 2.000 pés. 2.000, 4422, já no localizador. Alaska 6315 on the ground at 37 right 121.9. 1219, 05. Exato, 4422. 4422, completo final, chame torre, frequência 118.95. 1895, 4422. Última aproximação, informo que está molhada e escorregadia, chuva leve. Ajuste na 0 no 5. Por Salvador, boa tarde, o 4422, estabilizado 11 mil. 4422, continua aproximação, número 2, ajuste na 0 no 5. 5, guardado, 4422. Então, 3144, reporte, visão com a pista. Porta não. Papatango Romeu, uniforme Romeu, mantenha a escuta permanente do controle, nível 195 em condições visuais para Entre Rios, aguarde correção. Reporte visual com local de pouso, Romeu, uniforme Romeu. Reportará visual com local de pouso, visual de atividade, Romeu, uniforme Romeu. Zona 44, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 160 graus, no 5 nós. 3144. Dizendo 44, são os 40, libera a direita, chame só ali, 1, 2, 1, decimal, 9. 9, 3, 1, 4, 4. Quatro, quatro, dois, dois, reporte visual. Portarei visual, 4422. Visual, 4422. Rio 4422, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 7, 0 graus, na 0 nós, informa pista molhada e escorregadia. Pouso autorizado, CH 4422. Comandante, boa tarde, o 2006, informação eco, agora 7 milhas para Coral, Nego 1 na 0. O 2006, contato radar, 67 milhas sudeste de Salvador. Após Coral, voe Itabe para intercepto para chegada Boa Média 1, reposto nível para descida. Coral Itabe para Boa Média 1. Está posto de descida agora, 0-0. 2006, autorizado 4000 pés, ajuste de altímetro 1015. Rádio 2788 autorizado, LR manter, pista na zero. Ali mantém, 2782. Seu 422, Palmas 43, libera direito, chame São Leandro, 2 anos desse mano, viu? 2 anos, lógico. Rádio 2788 autorizado decolagem, pistão na zero, vento 160 graus e 1 na noite. Autorizado decolagem, 2788. D788, decolar 245, chame o controle 120 desse nome. Morro. D788, copiou? Salvador, Romeu, uniforme Romeu, ideal de defina. Salvador, meu uniforme Romeu está afastado de Salvador, agora 64 milhas noroeste. Está em espaço aéreo Golf, descida a critério para altitude de tráfego de Entre Rios. Altímetro na terminal para referência 1015. Controle Azul 2788. Azul 2788, contato radar, subir mantém nível 1170 via saída MOM. 1170 via MOM, possível, livre das restrições MOM. Livre da restrição vertical de 3.000 na saída, Azul 2788. Livre restrição, Azul 2788. Romeu, uniforme Romeu, copiou o controle? Romeu, uniforme Romeu, copiou o controle, está detido, pode ser extraído da localidade. direita, azul 2788. Qual a proa por quantas milhas? É a proa de Pogbo, azul 2788, é a proa ideal. Gente, autorizado de viso, azul 2788. Entendi, 2788. Para um localizador, curva direita para 055, desse mantenha 2000 pés, informe estabilizado. Desse 055, desce a 2000, vou chamar estabilizado na LS, o 2006. Romeu, informe Romeu, confirme os estimados de pouso entre Rio. 1707. 1707, gente, copiada. Pronto. 3805, autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 200 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, tá? 3805. Capitão Romeu, uniforme Romeu, alcançado em Salvador 53 milhas noroeste, está em situação aéreo Golfe. Tem frequência livre para alta, coordenação com os tráfegos locais. Vai coordenar a frequência livre a partir do momento, obrigado. Avisa 788, quando tiver condições, autorizada para a direta de Paulo Afonso. Presente, direto Paulo Afonso. 3805, declara 53, chame o controle, 1-2018. 208, se quiser, boa tarde, está 3805. Salvador, boa tarde, Alta 3205, decolado Sambu 1. Alta 3205, contato radar, suba via saída Sambu 1, nível 340. 340 via Sambu 1, Alta 3805. Se houver possibilidade de voar alguma outra posição, Ledo ou Mote, Alta 3805. Autorizada após 2000 Lena. 2000 Lena, até a 305, obrigado. Boa 2006, estabilizou? Afirmo 2006. Gente, completo final, chame a torre 198, decimal 95. 95, 2006. Salvador, boa tarde, voo 2006, desta 110. 2006, boa tarde, sistema aproximação, reporte visual com a pista, ajuste na 015, informa a pista molhada, no momento não chove na aeródromo. 015, assim, a pista molhada, voo 2006. Autorizando o 2006. 2006, autorizado pouso. Pistão na 0, vento 19, 0 graus, 13 nós. Pouso na 10, Salvador, passa de 2230, próximo ponte espera da 1-0. Passa de 2230, mantendo ponte espera. Mantendo ponte espera. Linha 7065, prossiga. Do 2230, autorizado, ANR, manter pistão no zero. Autorizado, ANR, manter. Passa ali, 2230. Salvador, ingresse, mantém o litoral sul, 506, na escuta do controle. Ele não confiou o local de regresso, Marinha 7065. Sala 58, libera direita, chama o Sala 1, 2, 0, 9. 2, 9, obrigado. Boa tarde. 5, retorne a frequência do controle para retorno ao Salvador. Autorizado decolagem, pista na 0, versão 8, 0 graus, 2230, decolagem 1700, chame o controle 1, 2, 0, decimal, por favor. 208, obrigado, boa. Controle Salvador, boa tarde, parceria 2230. 2230, contato radar, subavia saída arboro 1, nível 180. E agora o ONU, atenção 80, parceria 2230. São 3805, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235, 25, 3805, boa, né? Alô 2788, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 12685. Está liberada a restrição vertical de 3 mil pés na saída. Mativo, liberada a restrição de 3 mil na saída. Passarei 2230. Zero, tem condições de voar, Elefa? Afirmativo. Autorizado, Elefa. Elefa. Salvador, Gol 964, formação Eco, bom dia. Via 4 oceano, identificação autorizada via chegada Bomed 1. Isso mantenha 4.000 pés, altímetro 1015. SDV até 4.000, Bomed 1, 1015, Gol 964. Salvador, muito boa tarde, são 3560, senta a informação é. Salvador, copia 3560. 3560, sua identificação desse mantém 050, chegada do médio 1. Relativo, sua identificação reduzido 250 mais. Relativo, ele se mantém 50.050, 3560. Desce a 050, tá? 3560. Rodou o passageiro 2230, poderia coordenar com o centro a nossa proa destino Vitória da Conquista? Tem a proa de alerta, tem três traças aproximadas pelo setor sudoeste em rotas convergentes para o seu destino. Como é que vai, Matheus? Salvador, boa tarde, Santra, 154, com a informação é boa. 2154, sem identificação, desse mantém 060, chegada do Bomed 1. Bomed 1, chegada dessa 060, Santra, 154. Solo, Papa Romeo, Triângulo. 64, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador, 90 no 5, autorizador final ele é sexual e cabeceira no 0, chame estabilizado no curso do localizador. 2000 no 5, chama autorizado ele é sexual e no 0, quando 964. 3560, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador, 90 no 5. 3015, desça 3560. Azul do Eco, prossiga. Tratamento animal. Dime? Tratamento animal, é azul do Eco. Ok, acionamento é a critério, informe pronto para decolagem, se é azul do Eco. Bora, pronto, Eco. É azul no Eco, está autorizado 500 pés, reporte fora do solo. Altímetro em Salvador, 0015, para 3154. 964, estabilizado visual. 964, chama agora Salvador em 1, 8, decimal 95, completa aproximação LS. 895, 964, certo. 3560, desça para 2 mil pés, altimo em Salvador permanece no 0015, livre final ILS Sextui, cabeceiro no 0, chama estabilizado no localizador. S2000, vai reportar estabilizado, tanto 3560. Controle Salvador, azul 2760, desenda para a Azul 2760, prossiga. Azul 2760, está descendo para a Azul 2. 7, prossiga, descida, informe para a modificação do plano de voo, instrumento. Controle ao Luciano, azul eco. Azul eco, prossiga 500 pés, direto plano do voo, 500 pés, regras de voo visuais, informe cruzando a... Livrando a CTR, Salvador. Chamará Livrando a CTR, eco. Com 4, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 015, aguarda final ILS. 3 mil pés, no 015, aguarda final ILS. Passando 230, eu vou direto conquista. Direto conquista. 2230. Salvador, volume 64. Volume 64, assinei indicação, desse mantém o nível de voo 050, chegado bom médio 1. Médio 1, afirmo, ele é sexual e cabeceira no zero. Quatro reduções de velocidade, 170, nosso. Reduzindo, 74. Volume 64, confirmo. O procedimento em uso em Salvador, ele é sexual e cabeceira no zero. Volume 64, copiou o controle? Eu comprei a informação emitida pelo controle. LS aqui, cabeceira 190. Certo. Porém, informa que eu não recebi o seu, a sua acusação de recebimento da mensagem. Sem problema, estou retornando. LS aqui, cabeceira 190. Gol 1164. Correto. Controle Salvador, aqui na 6326, ponte de altitude. Chama 326. Tem contato na Dama, 0 milha, sudoeste Salvador. Desça e mantenha. Eu de voo 060 inicialmente. Estabilizou a 3560. 3560, complete aproximação LS Sextui, cabeceira no 0, chama Torre Salvador em 198, decimal lado 5. 1895, boa. 6320, corrigindo 6326. Consiga, 6326. Posição de voo a Salvador, é presente? Continuando por aqui. Salvador? Correto, Salvador. Salvador. 3154, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 015, livre final ILS, XV, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. 3 mil pés, no 015, autoridade ILS, XV, 1-0-3-1-4. Tiago Lueco, aguardo o seu estimado de pouso em Tutores de Santana. Mais 25 minutos, copiado. Zero, aguardo o seu reporte para a modificação do plano de voo. Pronto, pode aguardar, obrigado. Volume 64, reduzindo velocidade 2309. 3 nós. Livre pouso, tá 3560. Só informação adicional, a pista tá molhada aqui. Certo. Até 180, chame agora o centro Recife, 260, alterna 35, decimal 3, para frente 2230. Centro Recife, 260, alternando 353, obrigado, uma boa tarde. Já estabilizado? Estabilizado. Vou te aproximar sem eletro, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Aproximado, 3154, desça para 4000 pés, o último metro em Salvador, 1005. Até 4015, chama 3260. 5760? Assim que possível, reporte para uma ligação do plano de voo, instrumentos. Aí vamos fazer agora, então, nós estamos todos os instrumentos. Sete. Salvador, 2 anos, 2 mal 9. Obrigado. 780, décima até 050. 3154. O ajuste no 0 no 5, pista molhada. Pouso autorizado, 9 no 0. Vento 180 graus, 1 no 2 nós. No 0 no 5, autorizado o pouso na pista no 0, até 3 no 5, 4. Tá, no, eu vou para o Salvador, a intenção é mais próximo do vetoral para o ILS, correto? Correto. Maravilha, obrigado. Quantas milhas de Salvador? Signo horas envolvidas. E frequência do Eco na minha contrata do local 1, 2, 3, 4, 5. E chame no retorno a Salvador, César Azul Eco. Salvador, boa tarde, Azul 2710, ponte espera da 10, pronto, de volta para a nossa casa. Gente, Azul 2714, mantenha o ponto espera. 2714, mantenha o ponto espera. Solo aos 2-4, chama o solo, 2-1, decimal 9. voadora no 015. 2015, obrigado. Bate agora o vetor final. Para. Sétimo 4 está autorizado a decolar, dá 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-2 nós. Livre decolagem do sétimo 4. Interceptar o curso do localizador, correr à direita, proa 040. Direita 040, 6326. 6326, reporte estabilizado. Final do procedimento LSX8. Estabilizado, está em condições visuais que o terreno pode descer 1700? Afirmo, Oxenã 6326. 6700, 6326.